volta per essere passato. Sando externo, baixado, travado, 3352, 107. Tripsico 207, livre pouso, pistão no zero, 0040 graus, 099. Livre pouso na 107, da 10, 3352, 107. Prossiga. Tente manter as condições visuais, que negar uma 013, você passa o farol da barra. Passará o farol da barra. Meteorológica Romeu informa o fraco nessa posição de 3 horas, a 3 milhas, de Charlie 150, 1000 pés no corredor de terra, rumo oeste. Estamos com o tráfego não avistado, mas estamos com ele no tráfego, no critério. Salvador, passou o Bona 923, está no portão 06. Informação ATEL, autorização Guarulhos. Bom dia. Bona 923, confirme para Guarulhos, nível autorizado 360, para sua cópia. Afirmativo, aceito 360, passando para a cópia. 923, informação em curso, é o hotel, está autorizado Salvador para Guarulhos, nível autorizado é 360, via peso 196, pode acordo com o previsto no plano de voo. Default da pista no zero, com primeira curva direita, saída da Leda após bridge. Em bridge intercepta, o peso 196. O transponder é 5173 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos no 360, que é o peso 10, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda, após bridge para interceptar o peso 16. Transponder 5173, controle 120, decimal 8, gol 1923. Gol 1923, a rota prevista é o peso 16. Sim, a gente vai interceptar a bridge, aliás, pro de bridge para o peso 16, gol 1923. Gol 1923, cotejamento correto, rapaz, pronto para puxar essa nave. Passará. 9, completa aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado, bom dia. Controle, bom dia. Ruta 3859. Então, 3859, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre. Passando para ver o farol da barra, novando a rota da Romeu, do gelado de 10, magnética 248. Novembro, Alaska, Romeu, controle ciente, frequência livre. Salvador 35217, quebrando na sua escolha. 35217, autorizado, táxi de Alfa Juliette para remoto no 4. Alfa Juliette para 104 por 5257. Bravo aqui, Luiz, que controle ciente, está ciente do tráfego na sua frente, mantendo no meu pé, ali 150. Está em posição de 12 horas, está 2 milhas na sua frente. Frequência Ryanair 6225 para buscar o estacionamento na posição 09. 6225, em coordenação com a equipe de sol, reporte para ataque. Tomaremos para ataque, em coordenação, 6225. Autorizado táxi, apertar ingresso. São 3,5,9, solo 3,7, livre à direita, solo 1,2,1,9. Direitão 219. Salvador, bom dia, 3859. 3859, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 11. Alfa Juliette para o gate 11, botar 3859. Desculpe, ser no 7. Livre de falar de inscrição no 7-0-4-0 graus 09. O Oceaner 6225 pronto para o táxi com 85 pessoas a bordo, alterna Goiânia. Economia de 4 horas e 25 minutos. Na 6225, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio no Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre, frequência 1-9-9-5, altímetro é o padrão. Pátio no Índia Alfa, no ponto de espera 1895, 6225. 6225, principalmente autonomia? Autonomia de 4 horas e 25 minutos. Gente, eu chamo a 6225, bom voo. Já, não se vai. Azul 4299, escuta o sol. 120-28, na volta. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 6225, segundo ponto, espera pronto. Oceaner 6225, bom dia. Utilizador Niene decola pistão no 0, 0050 graus, 099. A linha decola, o Schneider 625. A Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais. A meu pé, direto para Manati. Direto para Manati, reportando a nave 20 Delta. Objeto 5826, desce para 2000 pés, ajuste na 013, autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, ajuste na 013, reporte estabilizado ILS, objeto 5826. Fala Salvador, está 3304. 3304, informação em curso, é o Excel. Está pronto para cópia? Prossiga. 3304, autorizado Salvador para Brasília, nível autorizado é o 380, saída ABO, transição é LEFA. O transponder é 5490, decola da pistola 0 com primeira curva à direita e controle 120 do Sinal 8. Brasília, nível 380, saída ABO, transição é LEFA. 5490, transponder, decola da 10 com curva à direita após 208, 3304. 304, contingimento correto, já pode fazer o congestionamento. Clara. Sinal 6225, decolador 43, controle 120, decimal 8. 1208, 6223, bom dia. Sou de Salvador, Schneider 6225. Xaner 6225, contato radar, sua para nível de voo 320, na saída Momo Nitsa. Salve para o 320, na saída Momo Nitsa, o Xaner 6225. Wolfman Mike X-Ray, informação em curso é o hotel, está pronto para a cópia? Wolfman Mike X-Ray, autorizado Salvador para Santos Dumont, no Rio de Janeiro, via peso 1 0. Após desmata, após direto Barbacena, após acordo com rota prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 280, decola da pistola 7, primeira curva à direita, saída da Elzeda, após bridge, o transponder é 5402, controle 120, decimal 8. Da Eoleda após bridge, o transponder 5402. Controle 120 decimal 8. Confirma que aqui vem contingimento correto, confirma em parte que se encontra pessoas a bordo. Confirma que aqui vem para acionamento intacto, chamamento e frequência no 8 de 95, altímetro ao padrão. Oceano 6311, aceno identificação, chega da ponte, desce para 4 mil pés, ajuste na 013. Xaner 6225, solicita para a Dinitza. O Xaner 6225, mantém a saída guarda de coordenação. Aguarda 6225. Alfredo, na Boa Azul, 4299, autorização para Campinas 340. No 4299, informação em curso é o hotel? Tá pronto para cópia? Tá pronto, pronto para cópia, o 4299. 4299, autorizado Salvador para Campinas, via UPESU 16, nível autorizado é o 340, decola da pista 10 com curva à direita, saída da Helder, após bridge, em bridge intercepta UPESU 16, o transponder é 5177, e o controle é 120-18. Autorizado Salvador, nível 340, via UPESU 16, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda, bridge, bridge, intercepta 02. 5177, transponder, controle 120-8, azul 4299. Azul 4299, cotejamento correto e a porta pronta para puxar acionamento. Porta pronta, azul 4299. Gente, Romel. ANS, Webjet, 5220. Salvador, voo 1923, gate 06 para puxa, acionamento. 1923, coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Autorizado, reportar para ataque, voo 1923. Torre Salvador, Webjet 5826, no ILS estabilizado, visual. 5826, check 3, livre pouso, pistão no 0, vento 030 graus, 089. Tem baixo travado, tem livre pouso 10, objeto 582. Mike Rodel está aguardando mensagem de pouso, frequência livre. Janer 6225, chame Recife 2685, alterne 12545. 2685, alternando 2545, Janer 6225, bom dia. Bom dia. 5826, solo 51, livre à direita, solo 121, décima 9. Web 5826, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Web 5826. Para o táxi, Gol, Coronel 23, com 186, a bordo, com autonomia de 3 horas e 38, alternando o Galeão. Quem que chamou o Paulo? O Gol, 1923. Pronto para táxi com 186 a bordo, autonomia de 3 horas e 38, alternando o Galeão. Vai liberando a área de Pituaçu, segue até a Rota Bonfim e direto para a Serra Indeco Índia para finalizar a operação. Gente, Mike Juliette Romeu, prossiga pelo Bonfim após estar autorizado Serra Indeco Índia. Grato, Romeu. Site Índia Alfa, quanto espera 1295, voo para 923. Olá, 923. Bom voo. Grato. A informação, hotel confere, pronto, copy. Olá, Oceana 6312, autorizado Salvador para Recife, via o Peruísque 58. Nível autorizado é o 350, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pouca Transição Caju, transponder 5406, o controle 1-20 decimal 8, o Xana 6312, aguarde para o cotejamento. Para o pushback, o fundamento é o 4299. 5826, autorizado ingressar no pátio principal, via Juliette para o gate 09. Sim, autorizado para o pátio principal, o gate 09, via Juliette, leve 5826. Azul 4299, confirmando pelo seu push. Só para o push, estou na posição 3. Coordenação do Instituição, né? Pode para o pátio. Pode para o pátio, 4299. 6312, corteja a informação passada pelo sol. Cotejamento correto, portão 1-10, reporte pronto para puxa de estacionamento. Zero 072, acione identificação, chega da Mari, desça para nível 050. Canar 6311, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado ILS, após estabilizado. Desce para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado ILS, após estabilizado. Canar 6311.

4279, espera, tá, zero, pronto. Z4279, bom dia, mantém a porta espera, dando zero. Bom dia, mantém a porta espera, Z4279. Câmbio na escuta. É, prossegue para pouso, Terra Índia com Índia? Visual, Terra Índia com Índia, vai iniciar a final em 2 minutos. Ciente, lista frequência. Grato, Romeu, bom trabalho, bom dia. Bom dia. A saída é a Arbo, após direto, vitória da conquista. Autorizado Salvador Conquista, no 200, na 10 à direita, na Arbor, após Conquista, 5420 transponders, 1208 ao controle, o 35221. 5221, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Reporte para o estacionamento, 221. Meia 3-1-2, condenação do equipe de solo, reporte para ataque. Autorizado no 1810, ajuste Salvador na 013, porte para IPS.